Projeto X Podcast. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. Nesta semana nós estamos começando o primeiro Projeto X Cabeça Quiz. A verdadeira Batalha de Titãs dentro da equipe do Projeto X. Batalha de Titãs. Vai dar merda, vai dar merda. E eu quero ver sangue hoje aqui nessa arena. Entendeu? Só vai ser meu. Beleza. Do Mugi. Eu quero ver sangue do Mugi. Daí a Fernanda perde, né? Que dó. E vai estar gravado para toda a eternidade. Puta, olha, se eu ganhar da Fer... Se eu perder, eu vou trazer, eu vou excluir a gravação. Por eu isso não, cara, você está gravando o backup. É. Aí sim é um Davi versus Golias, viu? E de um lado, com toda a idiotice do mundo e a total falta de noção, Mugi! Aê, meu pneu furou de novo! O cara já inventou desculpa pra não perder. Impressionante. E do nosso outro lado, a total grosseria e falta de educação, a Fer! Hoje é o dia que os sonhos se realizam. Caraca! Olha que bonito. Qual o sonho? Não, vocês sabem... Quem não me conhece, eu sempre fui mega fã de qualquer coisa relacionada com... Lembre-se da época do Perguntado, só pra constar. Boa mesmo, boa época. E eu sempre sonhei em participar de um programa de quiz, perguntas, show do milhão. Agora meus sonhos estão se realizando, quem sabe? Quem sabe minha chance agora, minha chance. E além disso, eu trouxe aqui um participante muito especial que vai me auxiliar, a minha chacrete... o nosso guru, entendeu? O nosso doutor de plantão, Sage! PlayStation! Opa, programa errado! Não, Sage! É outro programa com criança. Bom, mas então antes da gente realmente começar o programa, eu vou explicar para vocês que estão escutando quais serão as regras dessa competição. Senta que lá vem a história! O jogo vai consistir em 3 rodadas, cada rodada com 4 perguntas, e cada uma dessas rodadas terão pontuações específicas. Ou seja, as perguntas da primeira rodada valem 1.000 pontos, as perguntas da segunda rodada valem 2.000 pontos, e as perguntas da terceira rodada valem 3.000 pontos. Os nossos dois participantes aqui vão responder essas 4 perguntas de cada rodada de forma alternada, sendo que eles, para isso, vão escolher dentre as nossas 8 categorias, que eu vou... falar quais são mais tarde. O participante não pode repetir uma categoria até que ele tenha completado pelo menos uma pergunta de cada uma das categorias existentes. Ou seja, tem que passar por todas elas, por mais que não seja bom. Cada participante vai ter 10 segundos para formular a resposta. Se ele não fizer a tempo, terminados 10 segundos, ele não responde. Ou, se ele errar a resposta, a gente passa a resposta pro seu oponente, que vai ter a chance de responder valendo metade da pontuação. Repara que a gente fez uma pontuação par para facilitar, para não ter conta difícil, entendeu? E agora entra o nosso elemento milenar aqui, a minha assistente de palco, que é o seguinte. Durante a primeira e a terceira rodada, os nossos dois participantes vão poder utilizar uma vez em cada um Sage Token. Que é o quê? O Sage vai responder por eles uma pergunta. Caso o Sage erre a pergunta, o que é difícil, mas tem perguntas aqui que são impossíveis, nem ele sabe. O participante que usou o Sage Token na hora errada vai perder em pontuação metade do valor da questão. E além disso, a pergunta vai passar pro seu oponente. Ou seja, é um grande momento de virada pro Mugi. Entendeu? Quando ele estiver perdendo. Ou não, vai que eu errei de propósito. Porra! Pode ser, o Sage tem toda a liberdade de errar de propósito. Ele não tem qualquer vinculação com esse programa. Totalmente, entendeu? Parcial aqui, gente. É totalmente parcial. Aceito propina, sabe? Bom, e ao final, claro, aquele que somar a maior pontuação será declarado o nosso vencedor da noite. Agora, então, eu vou falar pra vocês que estão escutando quais são as nossas 8 categorias da noite, dentre as quais os nossos participantes vão escolher. As categorias são séries e TV, cinema, livros e HQs, animes e mangás, games, cultura inútil, internet, música e a grande categoria da noite, que são coisas que o cabeça curte. Eu protesto. Já adianto que... protesto essa negado. Categoria é realmente muito errada. Eu protesto. É muito egocentrismo de uma pessoa só, né? Eu acho que os dois participantes aqui não merecem ser, assim, assediados. Humilhados, isso é humilhação, assédio, concordo, é assédio. Mug, faz um favor, qual que é o nome do programa? Ah, então tá bom. Pode, o nosso ponto. Não tava no contrato que eu ia ter que responder essa pergunta. É só isso que eu tenho a dizer. Quando me convidaram, quando me vieram entrar em contato comigo pra me chamar pra participar desse grande programa, ninguém avisou que ia ter essa categoria. Então eu me sinto um tanto quanto ultrajada, mas tudo bem. Agora a gente assinou o contrato, não tem mais como reverter. Paciência, mas fica o nosso protesto. Já adianto que uma dessas categorias eu não manjo nada, então vocês estão lascados. E ainda temos a regra de ouro desse programa, que é qual, em qualquer contestação sobre a resposta, eu que mando. Então vale a resposta que eu der. Dane-se o que qualquer outro lugar diz. Você tá jogando muito Magic. Tá. Qual o nome do programa, de novo? É, de novo, qual que é o nome que tá lá em cima? No letreiro? Obrigado. Gente, sério, eu tô mais aflito com isso do que uma prova, velho. Então vamos ao nosso Davi contra Golias moderno. Definir quem vai ser o nosso primeiro participante, eu pensei em uma coisa divertida, que é o seguinte: eu vou digitar pro Kiba, que é da assistência técnica, um número entre 1 e 100. Eu vou fazer isso agora. Eu digitei pra ele. E agora vocês dois vão mandar no meu PVT o número que vocês acham que eu escolhi. Aquele que chegar mais próximo começa. Caso as distâncias sejam iguais, o que chutou o número menor ganha, e se empatar, a gente faz de novo. O número que eu escolhi foi o número 48. Mandei bem. A Fer chutou 76 e o Mug chutou 50. Mandei bem. Por incrível que pareça. Então, Mug, você começa podendo escolher uma das 8 categorias para a primeira rodada. Nossa, gente, que aflição. Vai lá. Posso escolher? Pode escolher a categoria. Gente, que aflição. 10 segundos, não, mentira. Vai, vamos de série TV. Série TV. Em série TV, Mug, a gente tem 8 perguntas. Puta que pariu. Escolhe qual das 8 você quer responder. Quero pergunta número 3. Pergunta número 3. Tá, essa é uma das difíceis. Puta que pariu. Eita. Deu. Essa é uma das que eu considero. Comecei bem. Tá. Ah, eu não comentei isso. Desculpa, vou perguntar só pra vocês. Mas assim, algumas perguntas, elas têm perguntas bônus, são 2 perguntas em uma. Puta que pariu. Tá? Se você acerta a primeira, você pode acertar a responder a segunda, que é normalmente mais difícil, e dobrar a pontuação. Caraca! Tá? Essa Caraca. É uma delas. Mug, qual foi o programa de maior audiência da história do SBT? Contando. Chaves. A sua resposta é Chaves? É. A resposta está errada. Puta que pariu, como não é Chaves? Não é Chaves. Como não é Chaves? Caraca. Não é Chaves. Por conta disso, a Fer tem direito à resposta. Você tá chutando? Tá, ok. Tô, pera. Eu só... Então, valendo. 10 segundos. Qual a sua resposta? Eu ia dizer aquele programa lá que teve antes do Big Brother, mas eu não lembro o nome dele, então foda-se. Não sei. Como a Fer não sabe, eu acho que era a série que você tava pensando, que é o programa Casa dos Artistas. É, eu não lembrava. Eu sabia que tinha casa, mas eu não lembrava esse? O resto. É a Casa dos Artistas. Caraca, velho, nunca ia imaginar que... A Fer bateu na trave na primeira questão, quer dizer, né? Bom, dentro dessa... É que a minha memória é uma bosta. Tipo, eu sabia o que que era, mas a minha memória não Sério, me ajudou mas, muito tipo, nesse momento. Cara, como não é Chaves, velho? O Mug errou a primeira questão. Fer, escolha a sua categoria. Livros e HQ. Dentro de livros e HQ, nós temos... 7. Hã? Sei. Nós temos 7 perguntas. 7, então, eu já falei. É, você quer a 7? Sim. Ó, eu só quero dizer que não tem, não tem qualquer tipo de... Não tem qualquer tipo de seleção, tá? A pergunta pra Fê é... Como Gandalf é chamado pelos elfos em Senhor dos Anéis? Valendo! Fê? Ok, Mithrandir? Está certo a resposta. Óbvio. E essa é uma pergunta que tem bônus. Putz! Ok, legal. O bônus dessa questão é Soletri. Não, esquece, deixa Você pra lá. Você nem vai tentar? Nem vou tentar. Certeza? Certeza. Então, 1000 pontos para a Fê, que ela acertou. Novamente, eu peço desculpa, assim, então, Fê, vocês têm sorte. Essa foi uma pergunta que você saberia, né? Não, mas eu fiquei muito na dúvida, tipo, será que é isso? Bom, segunda pergunta para o participante Mug, escolha a sua categoria, lembrando que você não pode escolher série TV, mas... Cara, vamos no que eu acho que devo ser bom. Cultura inútil e internet. Boa. Bom, dentro de cultura inútil e internet, nós temos 8 perguntas. Certo. Escolha o número. 3. Novamente. Sim. Caraca. Tá. Mug, vamos lá. Em 1967, a CIA criou uma curiosa técnica de espionagem que não funcionou. Qual era essa técnica? Valendo. Qual é a sua resposta, Mug? Não faço a menor ideia. Você pode chutar, nem o chute. Pera, pera. 1997. Não. 1967. Internet? Não, a internet não deu certo. Eu falei que é um método que não funcionou. Não faço ideia. Ok, a sua resposta, por incrível que pareça, está errada. Fê, você tem 10 segundos valendo. Não sei, já desisto. Não, você desiste assim? Desisto. Eu não perco tempo em coisa que eu sei que eu não vou Era uma conseguir. Coisa super simples. O quê? Tá? A CIA, ela colocou alguns microfones e transmissores implantados em um gato pra tentar captar a mensagem de alguns políticos, tá? E a pergunta bônus seria por que que não deu certo, foi porque logo no começo esse gato foi tripulado com um táxi. Cara, sério. E aí a CIA, ela Eu percebi, hoje eu percebi que até pra mim tem um limite de cultura inútil. Então. Assim, esse é o nível do cultura inútil internet. Caraca. Tá? Esse é o nível. Apesar que... essa foi boa. É, não se esqueçam que dentro da primeira você... E vocês não acumulam 6 de token, tá? Eu sei. Tá, não, só... Não, é que... Bom. Pô, tipo, a primeira, okay. eu jurava que era Chaves. Que era Chaves. Eu fui muito rápido, tá ligado? Pô, é Chaves. Aí a outra, eu falei, okay. Porra, nem o Sage deve saber disso. Eu falei, foda-se. Mas eu sabia, gente. Pô, o quê? Essa é a maravilha e a maldição do Sage Token. Fê, sua chance de escolher a categoria, não podendo, claro, livros e HQs. Animes e mangás. Vamos lá. Em animes e mangás, nós temos 9 perguntas. 7. 7. Dessa vez não foi o seu dia. Okay, vamos beleza. Lá. Essa. Vamos lá, Fê. Vamos lá, deve ser uma bosta que eu não vou saber, porque deve ser um anime que eu não vi super. Quais são os nomes americanos, tá? De todos os garotos que acompanharam o Ash em sua aventura Pokémon. Valendo! Todos? De todos os tempos? De todos. Puta que pariu! Eu não sei, gente. Eu só vi a primeira temporada de Pokémon. Mug, 10 segundos pra você pensar. Tá. Cara, tá difícil essas perguntas. Coitado. Qual a sua resposta? Não precisa ser em ordem, obviamente. Não, eu nem vou tentar porque eu não lembro o irmão da Mei. A resposta dessa pergunta seria Brock, Tracy, o Max, o Ceylan e o Max é o irmão da Mei. É, o Max é o irmão da Mei. O Ceylan, que é cara, o Cara, eu não faço a menor e ideia, eu só vi a primeira temporada de Pokémon, então esquece. O Ceylan, eu tenho que falar que é muito foda se assistir Pokémon com voz japonês, porque ele tem a mesma voz do Okabe, Okarin. Oh, bacana, mesmo Seiyu. Mesmo Seiyu. E ele é tão no sense quanto, cara. Quais os Seiyus dos 5? Caralho! Eu ia fazendo, pergunta de Seiyu, Seiyu manja. Mas então, novamente a Fer. Novamente não, né? A Fer não pontuou. De bônus. Passamos então para a terceira pergunta do Mug. Nessa primeira rodada. Mug, escolha a sua categoria. Vamos de livros e HQs. Livros e HQs, ok. Agora você tem 6 perguntas disponíveis. Qual é a sua escolha? 3. Ok, ó. Vamos lá. Presta atenção, Mug. Presta atenção. Foco. Quem é o quadrinista chamado o Pai dos Patos ou o Homem dos Patos? Já posso falar? Pode. Seiji Toki. Ok. O Mug está usando seu Seiji Toki. Seiji, você tem 10 segundos começando agora. Pra pensar. Peraí, repete pra ele, né, cara? Quem é o quadrinista chamado de o Pai dos Patos ou o Homem dos Patos? Contando. Seiji, sua resposta. Resposta, não sei. Peraí, peraí. Porque quando sente, eu perco... Você perde 500 pontos. Eu tô com negativo 500, menos 500. Cara, demais, velho. Menos 500 pontos. Começamos bem. Começamos bem. Obviamente, eu não faço quando ideia. O Mug não acerta, nós passamos para a Fê. Não tenho ideia, cara. Não tem ideia, Fê? Você não vai responder? Não vou, bom, não sei. A resposta... Óbvio, eu acho que o Sage sabe, ele vai, talvez. A resposta é o Karl Barks, que é o criador do Tio Patinhas, do Professor Pardal, da Maga Patológica, dos Irmãos Metralha, da Disney. Ele é considerado... Mas eu não sabia o nome dele. Também não fazia ideia. Eu não sei o nome dele. O Mug gastou o seu Sage Token, né, nessa rodada e perdeu 500 pontos, tá com 500 pontos. Essa é a terceira rodada, né? Não, essa é a terceira pergunta da primeira rodada. Terceira já. É, você vai responder a sua terceira agora. Fê, escolha a sua categoria para a sua terceira pergunta. Isso. Eu quero série TV. Série TV. Agora, em série TV, nós temos 7 perguntas. Eu quero 7. Sério que você pensou? De novo 7. De novo. Okay. Vamos lá. A pergunta é... Qual atriz brasileira participará de um dos seriados da Marvel na Netflix? Valendo. Sônia Braga? Certa resposta, Sônia Braga. Mas essa pergunta tem a pergunta bônus. Qual personagem ela vai interpretar? Não faço ideia. A pergunta bônus não passa pro Mug, porque ele não acertou a primeira pergunta. Então, certa resposta da Fê. Mais 1.000 pontos para ela. Né, assim, disparando na liderança. 2.000 contra negativo e 500. Simplesmente por ter qualquer ponto positivo. Ou, né, estando zerado, você ganharia do Mug. Falei, massacre. Ah, personagem é a Soledad Temple, que vai ser a mãe da Claire Temple. Então, para a nossa quarta e última pergunta da primeira rodada, Mug, escolha a sua categoria. Eu não acredito que eu vou fazer isso. Coisas com cabeça curte. A categoria dourada desse gorleto do Mug. Vamos lá. Você tem dentro de coisas com cabeça curte... 3. 3 de novo? Ok. Não, mas fala quantos. Tem 6 perguntas, mas você vai querer 3. E a pergunta é, antes do direito, qual profissão eu gostaria de ter? Puta contando, que pariu. Você tem 10 segundos. Já contando. Bug, seus 10 segundos se passaram. Qual seria a profissão? Quadrinista? E a resposta está errada! Não, não é quadrinista. Fê, 10 segundos. Ator. Certa resposta, Mug. É. Que? Eu gostaria de ser ator. Era a minha opção antes do direito. Ha, ha, eu manjo muito cabeça. Cabeça, não. Você não ia ser um bota. O Kiba colocou um adendo como e apresentador de talk show. Game show. Tá. Eu acho essa é uma boa também. Eu gostaria de ser o Celso Portioli da minha geração. Estou disparando na frente. Ou seja, a Fê ganha metade da pontuação, ou seja, mais 500 pontos. 2.500 contra menos. É hora de engembrar a reação, cara. Então, Fê... Sua agora, chance da sua última pergunta da primeira rodada. Cultura inútil e internet. Vamos lá. Em cultura inútil nós temos... 7 perguntas. E a pergunta que você puder é a resposta, é a pergunta 7. Óbvio. Vai. A pergunta é... Qual o nome da montanha mais alta de Marte? 10 segundos. Puta que pariu. De Marte? Caralho, não sei. Desiste, nem conta. Nem ideia. Ok. Mug, sua chance de zerar, né? Porque se você acertar a repescagem, você fica com 0. Fica menos humilhante. São 10 segundos pra você. One Piece. Claro, não, realmente, essa resposta marca menos 500 pontos pra ele. Não, tá nada errado. Não. Mug, você não acertou. A resposta correta seria a montanha chamada Monte Olimpo. Ela tem mais de 27 quilômetros de altura, que seriam mais ou menos 3 Everestes empilhados. Ou seja, tu sabia essa resposta? Essa eu sabia. Ah, caraca, velho! Vocês estão menosprezando o conhecimento de um doutor. Na verdade, eu vou ser sincera, eu já me adiantei e falei não sei antes de pensar que eu podia usar o Sage Token. Não, okay. Não é estratégia, é que eu sou ansiosa mesmo. Entendi. Bom, esse é o final da nossa primeira rodada, com a Fer basicamente com 2.500 pontos, certo? Não, basicamente, eu estou com 2.500 pontos. Não, a gente não sabe, vai que eu tiro alguma pontuação só agora. Posso, se eu quiser, pela sua insolência. E o Mug com menos 500 pontos. Graças aí, ao Sage Token utilizado. Na hora errada. Na hora errada. Vamos então para a nossa segunda rodada, que agora, olha, Mug, a segunda rodada, a cada pergunta são 2.000 pontos. Pô. Então você tem uma chance de, quem sabe, se recuperar. Lately, I've been losing sleep. Dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. A segunda rodada, só lembrando que eles ainda não podem repetir nenhuma das categorias, eles só vão poder repetir a categoria na terceira rodada, que é quando eles já tiverem respondido uma de cada uma das oito categorias existentes. Agora, invertendo, quem começa é a Fê, a segunda rodada. Fê. Cinema. Cinema. Cinema tem uma das minhas perguntas favoritas, tem várias perguntas bônus aqui. Temos um total de oito perguntas. Sete. Toda vez. Tirar as perguntas sete número 7 é o número sete, mais poderoso. Bom. Bom, a pergunta é, Fê, qual animação da Disney de 2014 foi inspirada em um quadrinho da Marvel? 10 segundos. Big Hero 6. E a resposta está certa, para a tristeza do mundo. Pior que essa eu sabia. Big Hero. Pior que essa eu sabia. Essa eu sabia. Eu não tava pensando. Essa eu sabia também. Eu não precisava. Essa é a magia e da aleatoriedade. E eu só sei disso por causa da gravação de Disney. Porque se a gente não tivesse gravado aquele podcast de Disney, eu não saberia disso. Porque eu não vi, obviamente, Big Hero 6. Olha aí. Eu só sei porque... Mas já viu como é importante gravar podcast? A gente aprende coisas. Eu aprendi isso gravando podcast. Ou então escutar quando não grava, né? Então, 2.000 pontos para a Fê, tomando de vez a liderança. E Mug, a sua chance. Cinema. Você tem que brilhar agora em cinema. Agora com 7 categorias, com 7 perguntas no caso, perdão. Número 7 já foi. Mas agora tem 7 de novo, tinham 8. A gente tá reordenando. Pode falar 7. Então eu posso sempre escolher 7? Ah. Não, uma hora vai ter menos de 7 perguntas. Mas enquanto existirem 7, pelo menos como é o caso de cinema agora, pode escolher qualquer número de pergunta de 1 a 7. 3. Mug, quais são os 3 filmes que mais ganharam Oscars? Não pode usar Sage Token na sua 2. Não tem Sage Token no segundo, no segunda rodada. Então manda pra Fê. Bom, Fê, 10 segundos pra você dizer quais são os 3 filmes que mais ganharam Oscar. Titanic. Okay. Eu ia falar Titanic. Agora o resto. São 3 filmes. Senhor dos Anéis, Retorno do Rei. 10 segundos. Que pariu. Falta tá o último. Que pariu. Tá que pariu. Então... Avatar, não, né? Não! Sei. Resposta errada, Sage! Qual é a resposta correta? Ben-Hur! E essa era uma que tinha pergunta bônus, que seria quantos prêmios, Sage? 11 prêmios. Ha, olha aí! Olha a foto do Sage Token na hora certa. Essa eu pensei, putz, essa é um Sage Token e ia cair bem. Eu pensei a mesma coisa, mas foda-se. Bom, pelo menos eu acertei mais da metade. O que te garante 0 pontos nessa rodada. Bom. Nada, tudo bem. Não, mas me dá o orgulho de pelo menos saber uma parte. Mesmo que eu tenha zerado um ponto. Sim, sim. Tenho orgulho de saber. De ter ido melhor que o Mug, pelo menos. O Mug não respondeu nenhuma. Não, eu sabia Titanic. Mas eu falei, porra, foda-se. E Senhor dos Anéis? Não. É uma pena. Fé, qual a sua próxima categoria? O que eu já escolhi? Série, TV, cinema? O que você ainda tem disponível é games, música e coisas que o cabeça... Games. Vamos em games lá. Nós errar, temos 7 perguntas. Sete. Bom, a pergunta, presta atenção você também, Mug, que né, você também vai responder. Qual é a franquia de videogames que possui mais jogos lançados até hoje? 10 segundos. Fê, qual a sua resposta? FIFA? Não, resposta errada, não é FIFA. Mug, você tem 10 segundos contando. Mug, qual a sua resposta? Mario. Sua resposta está certa, finalmente! Caraca, não acredito! Saiu do meu. Como que tem mais Mario que FIFA? FIFA sai todo porra, ano. Porra, mas Mario tem há muito mais tempo, Mario, né, Fer? Mario tem mais de 200 jogos de Mario. 200? Como tem pra 200 jogos? Pra várias DS, 3DS, e... Nintendo, nossa, Fer, tem muita coisa. A resposta, a minha resposta é absoluta. Independente bem, do... E o Pug agora conseguiu sair do menos 500 pontos para... 1.500. Ó, não, na verdade o Mug respondeu na repescagem, então é metade, 1.000 pontos. Ai, 500 pontos. Mas já tá bom, Mug, você já tá, bom, você já tá respondendo aí. Ao menos no negativo eu não fico. No mínimo eu fico em zero se o Sage errar o Sage Token na terceira rodada. É verdade. E o Sage Token na terceira vale 3 mil, menos 1.500, então, então a pessoa pode no mínimo errado. Fico em zero. Não, é. Caraca, no mínimo eu fico em 1.000. Negativo 1.000, quer dizer. Tipo... É, Mug. Bom, Mug, aproveitando, qual a sua categoria? Games. Então lá, games, nós temos 6 perguntas. 3. Vocês são muito. Realmente você. Vocês são sem graça. Eu nem sei pra que eu fiz tantas perguntas. A sua pergunta é: o criador de Pokémon homenageou um grande nome da indústria de games ao colocar seu nome como uma das opções para o rival do personagem. Qual foi essa personalidade homenageada? Não sei, não. Nem ideia. Fé. Tá, não, tá de sacanagem, tá, acho que eu vou saber. Você não quer nem contar. E o Ata, foda-se, sei lá. Não. Resposta errada. É não, óbvio que é errado. Não sei, eu não entendo porra nenhuma de games, gente. É a personalidade é o Shigeru Miyamoto. Nas opções de nome do rival, você tinha em homenagem a ele. Eu não lembrava que nome que tinha ali, tá ligado? Ah. Eu fiquei pensando. Acontece, tudo bem. Porque mas pra mim, você não perdeu pontos. Pra mim, eternamente... É Gary. Não, ele será conhecido como S. S, ah, é o seu nome que você, ok. É, o Mug é a sua mentalidade de 4 anos. É. Suas duas categorias restantes que são música e coisas que o cabeça curte. Coisas que o cabeça... Não, música. Ok. Ok. E nós temos novamente 7 perguntas. 7. Ok. A sétima pergunta que é que você escolheu é: qual álbum ficou mais tempo no Hot 100 da Billboard? Thriller. Não quer nem tomar o seu tempo. Essa é a sua resposta? É a única coisa que eu consigo pensar, porque eu também não entendo muito de música. Ok, então a sua resposta está errada. Não foi Thriller. Óbvio. Qual Mug, foi? Mug, 10 segundos. Pô, não tem chance de responder também. Ah, tá, também. É verdade. Tem um Mug. Pô, você... Ah, Fer. Eu esqueci desse detalhe. No menospreza também. Eu sei que ele tá com mal. Não precisa diminuir o cara também. Obviamente que eu não sei, né? Então pode... Não tem ideia, Mug? Não. O álbum é o One Sweet Day da Mariah Carey com o Boyz II Men de 95. Caramba, Mariah Carey? E a pergunta bônus seria por quanto tempo, que foram 16 semanas que ele ficou no Hot 100 da Billboard. Então, mais uma vez, ninguém pontua. Próxima para Mug. Música. Sua próxima categoria é música também? 6 perguntas para você. Qual você quer? 3. Oh. Por que eu não estou surpreso? A música I Don't Wanna Miss a Thing do Aerosmith, na verdade, segundo se conta, foi composta para ser gravada por qual cantora que não a banda? Não faço ideia, velho. Nem ideia? Nem ideia. Fê, 10 segundos. Eu não sei, então vou chutar Whitney Houston porque eu pensei nela por algum motivo. E a sua resposta... Está errada, mas óbvio. Foi quase, entre aspas, porque na verdade foi pra Celine Dion, então... Pô, quase? Tá... Como assim, caralho? Ah, você tá nas divas. Nas divas assim, porra, melhor que o Mookie, não chutou nada. Você chegou mais perto que ele. Novamente, ninguém pontua nesse show. E Fê, você tem, obviamente, agora que escolher a categoria Coisas que Cabeça Curte. Fazer é o quê? Tem que escolher, né? Já que você ele forçou... Tem... 5 perguntas pra escolher dentro. Ah, sério? Coisas pode ser que a você não pode escolher a 7 mais. Graças a Deus. 2. 2? 2. Ó, Mug, novamente, tá? É. Melhor peça que o Kiro colocou. Qual a teoria que eu apresento para não deixar o dinheiro no banco? Quando perguntado por que eu não deixo o dinheiro no banco, eu apresento uma teoria. Eu digo um porquê. Qual é esse porquê? 10 segundos. Tempo, Fê, sua resposta? Porque tu não confia em banco? Não sei, confia. Não lembro de tu responder isso pra mim. Já respondi. Não a lembro. Sua resposta é porque eu não confio em bancos. É, sei lá, não sei. Não é, eu preciso da resposta exata. Eu ia falar porque você não confia em Brooks também. Porra. Eu não lembro. Você já me falou e eu esqueci. Então você nem quer seu tempo, Mug. Putz. É que é uma frase exata, assim, que eu digo. Você já me falou. Eu não lembro, cara. Eu não lembro. Não, eu sei que eu já falo também, mas... É porque os bancos podem quebrar a qualquer momento. Putz, é! E até eu falava que o dia que o banco quebrar, eu vou chorar, eu vou dar risada na cara de vocês, vocês vão não ter dinheiro nenhum e eu vou ter meu dinheiro no colchão. Essa era uma pergunta considerada fácil dentro das minhas perguntas aqui, pelo que eu tô olhando. Mas ok, novamente, ninguém pontua. Mug, agora é a sua vez. A única categoria que você não escolheu foi animes e mangás. Você tem 8 perguntas dentro de animes e mangás pra escolher. 7. Ok. Porra, 3 só tá me fodendo, velho. Segundo a revista... Deixa eu pegar meu cronômetro. Segundo a revista Oricon, qual foi o mangá mais vendido de 2015? Nanatsu no Taizai. E a resposta está exata. Uou, yes! E ela tem um bônus. Uou. Você precisa dar pra mim pelo menos a unidade certa de... Que frase isso é? Você precisa dar pra mim, mas... Você precisa dar pra mim agora para ganhar esse ponto. Meu show, minha regra. Eu recuso. Eu não vou Qual foi o número de exemplares, aproximadamente, que ele vendeu? Eu vou, obviamente, arredondar esse número. Eu não quero, tipo, 27, não. Qual é? 10 segundos. $7 milhões, sei lá. E a sua resposta está exata. Caramba! 7.059.000 exemplares aproximadamente. Obviamente, 7 milhões é um excelente chute. E o Mug conseguiu igualar. Na Nath, eu sabia. Na Nath, eu sabia que foi. Última pergunta da segunda rodada. Meu Deus, mas cara. Mas por que eu sei que Nanatsu foi em 2015? Cara? Porque eu fiquei mordido porque não foi One Piece, né? A pontuação veio da revolta, da angústia, da tristeza. E detalhe, caraca, que o Mug só conseguiu pontuar porque ele deixou de escolher as alternativas. As três só foi pra 7 nessa. Foi pra 7? É mesmo? Exatamente. Caralho! Justo quando ele escolheu as 7, explodiu de pontuação. Olha, eu não vou mentir, pro bem desse programa eu torci pro Mug por um minuto, assim. Entendeu? Pela competição bacana. Agora nós vamos para a terceira rodada, que vale 3 mil pontos cada acerto. Lembrando que os participantes agora recebem novamente cada um Sage Token para ser usado. Terceira e última rodada, né? São mais 4 perguntas. O jogo está empatado, não foi moldado de forma alguma. Na verdade, a gente nem acreditava no Mundial. Eu não acreditava. E agora todos assim? Eles... podem escolher novamente qualquer uma das oito categorias para responder, já que eles responderam uma pergunta de cada. Vamos lá, voltando agora com o Mug. Certo. Qual é a categoria? Anime e mangá. Ah, Mug, você tem novamente 7 opções. 7. A opção 7. Ok. Vai dar merda essa. Qual é o anime mais longo da história? 10 segundos. Mugi, qual a sua resposta? Doraemon. A sua resposta está errada. Caralho! Não é. Fê, você tem 10 segundos para responder contando. Detetive Conan? Sua resposta está errada. Seja qual é a resposta certa. É o Sazai-san, porra. Essa eu conheço. Porra, Sazai-san. O que é Sazai-san? Nem sei o que é isso. Sazai-san é um desenho pra crianças que ele passa desde a década de 60. Aí? Cara. Nossa, essa seria a resposta. Seria parar. Não, não, não, mas não é possível. Quando? Doraemon tem que ser no mínimo segundo, velho. Não é possível. O a questão do Sazai-san é que ele tem 3 episódios semanais. Perderam a oportunidade de usar o Sage Token Fê. Qual a categoria que você vai escolher agora? Livros e HQs. Ok. Agora, em Livros e HQs, nós temos apenas 5 perguntas. 4. Novamente, Mug, eu não tenho nada escolhido aqui. A pergunta é, Fê, qual o livro da saga Harry Potter que ultrapassou 100 milhões de unidades vendidas? 10 segundos. Harry Potter é pedra filosofal? Certa resposta. E temos aqui uma pergunta bônus. Vai. Com quantas cópias, novamente, com aproximação de unidade, claro, mais 10 segundos pra você. Uh, 130. A resposta está errada. 107 milhões de unidades. Mas agora já temos aí um disparo. Foi com mais 3 mil pontos. Mug, você acertaria, só pra saber? Eu acertaria que foi Pedra Filosofal, agora quantidade. Mug, sua vez de escolher agora a sua categoria, só não podendo ser, claro, anime e mangás. Série TV. Nós temos 6 perguntas em série em TV. Vamos ser totalmente diferente e vou falar 5. Essa é uma pergunta que eu particularmente considero ela relativamente fácil perto dos que vocês já responderam até aqui. Mug, qual canal de TV aberta exibiu a série Agents of S.H.I.E.L.D. aqui no Brasil? Agents of S.H.I.E.L.D. foi exibido no Brasil? Foi exibido por um canal de TV. SBT? Sua resposta está errada, não foi no SBT. Fê, 10 segundos. Globo? Certa resposta, foi na Globo. Caramba. Que Agents of S.H.I.E.L.D. passou a primeira temporada, passou num horário horrível, salvo engano, não lembro direito, mas sim, foi na Globo. Eu quero... Série TV. Série TV, agora nós temos 5 perguntas. Fer. 4. Qual é a outra profissão da Maim Bialik, que é a atriz que faz a Blossom e fez a Amy no The Big Bang Theory? Neurocientista. Certa resposta. Mais pontos para a senhorita Fernanda. Nem precisou contar o tempo. Eu saberia também. Eu saberia. Aí, tá vendo? Novamente, é a questão da escolha. Mugi, sua nova categoria, lembrando ainda, claro, que vocês têm o Sage Token a qualquer momento. Games. Games. Dentro de games, nós temos 5 perguntas. Faça a sua escolha. 5. Qual foi o primeiro Pokémon criado para Pokémon Red e Green? 10 segundos. Mugi, qual é a sua resposta? Cara, essa de Red e Green ficou, tipo, meio... pesado pra mim, mas eu vou chutar pensando eu que foi Rhydon. E a sua resposta está exata. Yes! Foi o Rhydon mesmo que foi o primeiro Pokémon considerado criado aí. Tava nos concepts lá desde o começo. Yes. Bom chute, Mugi. Do número, eu quis dizer. Então, na verdade, assim, é que eu tenho certeza que, tipo, foi colocado assim como o primeiro Pokémon, como o Rhydon. É, sempre tem aquelas tirinhas, tipo, quem é o primeiro Pokémon? Uhum. Mew, Arceus, Rhydon, Bulbasaur, entendeu? Fica aquela brincadeira, né? De qualquer uma das respostas. Poderia ser resposta. Você saberia responder? Obviamente não. Bom, ele tirou uma da frente, mas tudo bem que você provavelmente não vai responder games até o final. Não, eu definitivamente não escolheria games. Fê, qual a sua próxima categoria? O que eu já escolhi? Série, TV e livros HQ, né? Isso. Coisas que a cabeça curte. Vamos lá. Vamos lá. Dentro de coisas que a cabeça curte, temos 4 perguntas. 4. Você escolheu a que eu considero a mais difícil. Eita porra. Vamos lá. Na verdade, eu não ia colocar essa pergunta, foi graças ao Seixo que eu coloquei essa pergunta. Meu Deus. Não que ele saiba a resposta, eu não sei se ele sabe. Caralho. Mas a ideia foi dele. Meu Deus. Dentro do Código Penal Brasileiro, os artigos... Não, pera, isso nem é pergunta sobre... É coisas que eu curto. Que tipificam os crimes de roubo, furto e estelionato, respectivamente. Os números dos artigos. 10 segundos. Você tem claro o seu Seixo. Ah, é? Se você quiser. Não, eu só sei que o último é 171 e deu, acabou. O estelionato é 171, os outros dois você tem chute? Não, óbvio que não. Mugi, 10 segundos pra você. É sua chance de brilhar. Peraí, era? Os crimes de roubo, furto e estelionato, quais são os artigos em que eles estão no nosso Código Penal? Vale meio, tipo, 157. 171. Essa é a sua resposta, 157, né? Qualquer coisa, 171. Sei lá, 157, 155, 171. Hello. Hello. Who's there? I'm talking. You know what this is. Wait a minute, give me somebody else. Negative. Listen carefully. This is an emergency call from Air Force One. This is the president. Hey, coach. It's so much fun to watch. I want to do what you're doing. The worst nightmare. Put that cookie down! Now! What? All right, look, man. All right, hold up. Calm down. I'm trying to hook you up, man. I'm on your side, man. A resposta está... exata. Caralho! Ah, eu acho que o Bug já foi preso, é por isso que ele sabe. Não, ó, eu vou falar porque 157 eu sei que é roubo, mas tipo, é que, tipo, meu pai é policial militar, tá? Agora o 155 foi tipo, caguei. Caraca, sério, assim, eu realmente tô assustado, porque essa era aquela que eu falei, cara, ninguém vai acertar, sabe? Incrível. Realmente esse programa está repetacular. O Mug, cara, quando você menos espera, ele manda essa parada. Esse Davi, cara, tá acertando umas... Caramba. Caraca, parabéns pro Davi Moderno. A pontuação tá de um jeito que ela pode virar. Assim, é possível virar se acertar. Lembra que tem muita pergunta com bônus ainda. E se vocês querem usar o Sage Token, pensar no que vocês acham que tem mais chance dele acertar. Cada um só tem mais uma pergunta, não é? Uma pergunta e um Sage Token, exatamente. Mas ainda assim, tem chance de virar, porque tem pergunta com bônus, que é você dobra a pontuação da pergunta. Então, assim, tá apertado. E, cara, eu realmente não consigo dizer. Eu não acreditava que ia ser desse jeito. Mug, a sua última categoria, qual vai ser? Cinema. Dentro de cinema... nós temos 6 perguntas. Qual pergunta que você vai escolher? 5. A pergunta 5. Essa é uma pergunta do Kiba também, por sinal. Por incrível que pareça, vocês não vão acreditar, mas... e essa é uma pergunta com bônus. Quais atores interpretaram e interpretarão o personagem Coringa do universo do Batman no cinema? 10 segundos. Jared Leto. Você vai responder e não usar seu Sage Token, ok. Não. Pera, é, não, já começou não, a responder, ele tem, caralho. Ele tem. Mas ele já começou a responder, não, horas. Não. Vai ter que responder até o fim, então. Tá. Bom, você começou com o Jared Leto, foi o primeiro ator. Quais os outros atores? César Romero. Certo? Foi você o primeiro lá. Você responde quantos você acha que interpretaram. Quantos? São quantos? Não, quais? São mais de um. Fodeu. São quais? Você tem... Jared Fala quantos Leto você acha Romero, eu só sei disso. Fodeu. Tá ok. A resposta eu não sei, está eu certa. Eu sei como que são os filhos da puta, mas eu não sei qual o nome dos filhos da puta. Tá ligado? O Mug vai ganhar o crachá de idiota, né? Porque essa ele vacilou sozinho. Bom, o Mug errou. Fer, você tem 10 segundos pra responder. Bom, já que o Mug lembrando, já falou... repetindo a pergunta. Não precisa. Tá. Já que o Mug já falou, Jared Leto, ok? Uhum. Heath Ledger. Uhum. E Jack Nicholson. A resposta está certa. Esses foram os 3 atores que interpretaram. Porque o outro é da série, então não conta. Ha, pera. Teve um filme também. Teve um filme também do César Romero. Ele fez um filme também. O serial teve um filme. Então. Mas ele foi cinema? Ou ele foi filme pra TV? Eu lembro que era do... TV. Era série, era TV. Não, se for filme pra TV, não conta. Pelo menos pra minha regra. Cinema. Cinema. Eu vou considerar com essa resposta como uma resposta certa, independente desse levantamento. Fé, qual a sua última categoria? Puta que pariu. Anime e mangá, vai. Eu sei que eu vou errar porque eu não tenho mais acompanhado anime e mangá. Dentro de anime e mangá, nós temos... Vai. Nossa, quantas perguntas aqui? 6 perguntas, nossa. 6 perguntas, eu achei que tinha menos. Qual a sua escolha? Eu vou escolher errado, mas sei lá, 2. A 2. A 2 é uma que eu tenho um carinho especial pra essa pergunta. Foi uma das que eu mais trabalhei em cima dela. Ó. Me fudi. Eu quero... O que você precisa fazer é colocar na ordem de lançamentos mangás que eu vou te falar. Cardcaptor Sakura, Dragon Ball... Inuyasha, você também presta atenção, mano. Evangelion, Neon Genesis Evangelion e One Piece. Você tem 10 segundos pra pensar, se você quiser. Não, vamos lá, já eu... Tá, não, eu já acho que mais ou menos, vamos lá, Dragon Ball, primeiro. Vai falando. Evangelion, segundo. Sakura Card Captors, o terceiro. One Piece, quarto. E Inuyasha é o quinto. A sua resposta está... errada. Ok, vai. Mug, sua chance de colocar eles em ordem. Você quer que eu repita os nomes? Tá, não sei, mas vamos lá. Dragon Ball, One Piece, Evangelion, Sakura e Inuyasha. Ok. A sua resposta também está errada, Mugi. Ah, deixa eu ver. Posso tentar? Seiji, qual a sua resposta? Dragon Ball, Evangelion, Sakura, Inuyasha e One Piece. Seiji acertou. One Piece? Caralho. Inuyasha é novembro de 96, One Piece é comecinho de 97. One Piece eu sei que é de 97. Não, não é possível que eu me lembre de 96. Ele falou mangá na pergunta. Você tá falando mangá. Eu falei. Ai, eu pensei que era do anime. Me fudi. Mangá, eu achava que Inuyasha era tipo dos anos 2000. Não sei porquê. Não, é novembro de 96. É, quase, é novembro de 96. Ou seja, fudi tudo. Também nos ouve o token dela. Acertei. Eu tava pensando em anime. As pessoas se mexeram. Daqui a pouco vale a pena marcar a pontuação do Sage, né? Sozinho. Mas então a Fer bateu na trave, porque ela só inverteu o One Piece Inuyasha com One Piece. O Inuyasha. Porque eu realmente achei que Inuyasha era um pouquinho mais recente que o One Piece. Tudo bem, paciência. Então essa foi a minha resposta queridinha do meu coração. Que foi a que eu criei com carinho, né? Mas então, terminadas as nossas 12 perguntas, como eu decidi que eu mando nesse programa, esse programa leva o meu nome, tá nessas letras brilhantes, eu vou fazer aqui uma última rodada final, porque a pontuação tá muito apertada, e a quarta rodada vai ser composta por apenas uma pergunta, com o valor de 5 mil pontos, só que com uma regra diferente. Em vez da pessoa escolher a categoria, o oponente vai escolher qualquer uma das 8 categorias pro outro responder. Ou seja, é a hora de você tentar dificultar a vida pro seu amiguinho. Entendeu? Novamente, valendo as mesmas regras de 10 segundos e que caso eu não saiba, o outro responde. Dessa vez, começando pela nossa ordem trocada, com fé. Você escolhe a categoria que o Mug vai responder. Livros e HQ. Sabe. Ficou até triste. Eu acho mais fácil o Mug se dar bem na Livros HQ do que ele eu me dar bem em games, que eu tenho certeza que é o que ele vai escolher. Mas bom, tudo bem. Fê, de 1 a 4, qual pergunta você quer que o Mug responda? 3. A pergunta 3. Maldito número 3. Mug. Então, é por isso que eu escolhi. Mug, presta atenção. Tá. Ó, se você escutou os nossos podcasts, você sabe responder. Se você não escutou, você se fudeu. Não é. Se HQ. For de HQ, eu não escutei. É uma pergunta de livros. Ah. Sir Arthur Conan Doyle, além de escritor, era médico. Qual era a especialidade dele dentro da medicina? Puta, eu sei. 10 segundos. E não tem 6 de token nessa. Se você escutou, você sabe. 10 segundos, Mug, qual o seu chute? Não faço ideia. Cirurgião. Resposta errada. Fê, você responde, mas sem valer. Deixa eu chutar. Oftalmologista. Oftalmologista. Foi quase. Eu fiz a pauta disso. Então, se eu não soubesse, eu tinha que me dar uns tapas. Se você tivesse escutado, você saberia. Mug, tá. Sua chance de escolher uma pergunta pra Fê responder. Vamos lá, games. Vai, escolhe aí, games. Games. Vamos lá. Mug, de 1 a 4, qual a pergunta que você quer que a Fê responda? 3. A pergunta 3. Maldito número 3. Fê. A empresa Capcom, criadora da série de jogos, por exemplo, como Street Fighter, é uma abreviação de qual nome? O Capcom é uma abreviação de qual nome? Não tenho a mínima ideia. Nem ideia? Nem ideia. Bom, Mug, você tem ideia? Meu conhecimento em games você é nulo. Quer tentar responder, Mug? Assim, não vale ponto, mas... É Capsule Computers. Exatamente. Você teria pontuado se a gente tivesse escolhido essa pergunta em qualquer uma das... em qualquer outra. Das suas outras chances, entendeu? Então essa... É a mesma coisa que eu se tivesse escolhido a outra. Você saberia? Olha aí, uma pergunta que o mestre doutor Chacrete. E eu saberia. É porque, tipo, Capcom, velho, Mega Man e, tipo, e por aí vai, tá ligado? C2. Caraca, foi essa a relação que você fez? Mega Man, cápsula, computador, videogame. Não, é porque, tipo, realmente eu gosto muito da Capcom, entendeu? Por isso que eu tô falando. Após essa rodada final, onde ambos conseguiram errar as questões. E ambos sabiam responder as questões que pediram pro outro responder. Olê. Né? Então, em vez de colocar na sua própria vez, decidiram que o outro responderia. Nós temos... Eu errei uma de games? Hã? Só pra saber, eu errei alguma de games? Deixa eu procurar aqui na sua tabela. Você acertou na primeira... E acertou as duas, na verdade, de games que você... Então, tipo, enfim, whatever. Pena que você não pode escolher mais vezes. Então, nós temos a pontuação final. Seiji, qual você acha que é a pontuação final? Eu acho... Não sei, eu só sei quem deu, cara. Só sei quem deu. Quem que você acha que ganhou, Sage? O Mug. O Mug terminou a partida com 9 mil pontos. Vocês viram como é legal. Não terminou negativo. Não terminou com menos 500 pontos. E a Fer terminou a partida com 13.500 pontos. Apesar do número grande, não foi uma diferença assim tão gritante como eu imaginava que seria. Pra quem começou com menos 500 pontos. Pra quem terminou a primeira rodada inteira com menos 500 pontos. Tava pra ganhar nessa última rodada. Chegando então aqui ao final desse nosso maravilhoso programa, com reviravoltas incríveis, grandes empates, o Mug renascendo das cinzas, mas ainda assim não conseguindo chegar lá. Não o suficiente. Primeiro. Por que 4.500? É quando você acerta e a outra pessoa. E você acerta a do outro também. Entendeu? Você acertou 3.000 mais 1.500, que é a metade do outro cara. Eu quero perguntar para o Sage. Sage, quais são as opiniões sobre os nossos participantes dessa noite? Quero dizer que são dois bandos de patos, caramba. Como assim, cara? Como assim? Eu entendo eu. Caramba, tinha umas perguntas. Pô, vai ter umas perguntas. Mas aqui que eu acertava, na boa. Acho que cultura inútil, né? Porra, do monte do Aldmart você já acertava. Ele sabia. Ah, do gato espião também, pô. Ah, do gato espião ele não sabia, você sabia. Isso assim. É inútil mesmo, cara. Isso eu não sabia. Mas ele sabia, ele sabia. Essa eu não sabia, não. É inútil demais. Ah, então tá vendo? É inútil demais, tá vendo? Porra, Mug, mas ainda assim você acertou do código penal, que foi uma surpresa pra mim. Essa parabéns, foi uma revolução, parabéns, cara. O melhor chute. Essa e o chute do Nanatsu lá do... Não. Nanatsu eu não chutei. Não, o do número, Nanatsu... Mas quando... cabeça, quando tu perguntou isso pro Mug, eu sabia que ele ia acertar. Porque ele deve ficar acompanhando essa merda por causa de um o tempo inteiro. Eu tinha certeza que o Mugi ia acertar. Eu, obviamente, nunca nem ouvi falar desse anime. Pô, Nanatsu no Taizai é conhecido como os Sete Pecados Capitais. Tem Netflix. Tem mangá sendo publicado no Brasil pela Panini. Abraço, Panini. Nunca ouvi falar, repito, friso, nunca ouvi falar. Porque o meu conhecimento de anime parou no tempo. Agora, se tivesse pergunta de K-drama, vai saber se não ia lembrando. E aí, lembrando tudo, que assim, cara. Você sabe qual é o nome do programa, né? Então, o K-drama... Eu já adianto que não vai ser algo que vai aparecer tão cedo. Ó, eu como participante posso falar um pouco aqui? Eu esqueci de perguntar, Mug, você como perdedor da semana. Olha, puta que pariu. Olha, eu estou muito contente com a minha evolução nesse quadro, porque eu pensei que eu ia me foder totalmente. Quando eu vi que eu poderia ficar negativo, cara, eu pensei na pior hipótese. Eu pensei que eu não ia acertar nada em nenhuma delas. E na última, na rodada 3, eu ainda ia pedir o Sage Token no momento errado e ia ficar com mais pontos negativos ainda. Mas ainda assim você perdeu a chance de usar o Sage Token na pergunta de cinema. Você citou algumas vezes e perdeu ponto. Mas mesmo assim, se eu tivesse usado o Sage Token no cinema, eu teria ganho? Não. Talvez, você não sabe. Você abala o psicológico. Talvez, porque eu teria 1.500... Ah, gente, vamos fazer uma... Não, ele ia ganhar 3.000, na verdade, porque a resposta era dele. E aí a Fê... E aí, ele se ganhava. Ele ganhando... Ele ganhava, 3 ganhava mil, cara. A Fê... Não, empatava, E você tira aí 1.500 da Fê, porque a Fê não teria acertado. Então, empatava. Caraca, cara, tô falando, véio, empatava. Tudo pro Sage Token não utilizado, subestimo, tá vendo? Minha capacidade, ainda tem jeito. Se eu tivesse não falado do Jared Leto, velho... Não, o... É, então, é, ele tava certo... O problema era os outros dois, né? Fodeu. Ah, e você ainda teria bônus. Pô, Mui, como é que tu não lembrou do Heath Ledger e do Jack Nicholson? Não, eu esqueci o nome desse filho da puta. Eu sabia o rosto. Mas então, Fê, você como a grande campeã da noite... Eu tô decepcionada. Eu realmente achei que eu fosse ser um pouco melhor. Mas é que tem umas categorias, tipo games, que realmente eu sou uma nulidade. Eu não entendo... Porra nenhuma melhor de categoria games, essa mim. É a grande verdade. Então, assim, mas tudo bem, a gente segue em frente, o cabeça inventou umas coisas meio malucas que não faz o menor sentido. Eu ainda não acredito que eu acertei que ele queria ser tá ator. Tá vendo? Cada um aí acertou. E olha assim, eu vou adiantar que tinha algumas outras perguntas difíceis aqui que vocês não responderam. Vocês ainda deram sorte de responder algumas fáceis. Eu ainda queria continuar respondendo porque eu não tô pelo espírito de ganhar, que eu gosto de responder perguntas. Essa é a grande verdade. Eu queria continuar jogando só pra responder perguntas. Ô, cabeça, depois que acaba a gravação, tu me faz o resto das perguntas que eu quero saber. Claro que não, porque as perguntas serão utilizadas nas próximas vindouras edições. Ah, eu quero continuar jogando. Existe uma coisa chamada faculdade. Você pode ir lá responder várias perguntas. Não é tão legal que nem um quiz. Não é legal que nem um game show. Mas vê, você como campeão, você já tem a sua volta garantida em algum outro momento, enfrentando outra pessoa. Ah, eu volto? Peraí, não vai ter repescagem? Talvez tenha, sim, repescagem, depende de quem perder, mano, depende. É, não, a gente ainda vai estruturar certinho qual vai ser a estrutura, mas assim, é bem provável que a gente tenha mais edições, dependendo, claro, se as pessoas gostarem, né, afinal é só um nosso episódio. Peçam por mais quiz, porque a Fernanda quer continuar jogando, isso aí. Foi da hora. Eu não sei vocês se vocês estão escutando, mas a gravação foi muito foda. Preciso dizer agora que é muito divertido você acompanhar de fora, só esperando as respostas, e aí você tem alguns momentos como aqueles chutes inacreditáveis de números de milhões e códigos do, né, artigos do Código Penal. Mas então é isso, pessoal. Eu agradeço vocês por terem escutado esse nosso programa, essa nossa maluquice. Eu quero que vocês peçam quem vocês querem nos próximos confrontos. Que vocês, se tiverem aí categorias... E coloque uma coisa mais balanceada, né, gente, também. Porque, tipo, Mugfer é, tipo, meio... Porra, né? Não, mas Mug foi até bem parelho, vai. Nem vem. Tu se recuperou na categoria de games, tu conseguiu se manter. Uma pergunta que você tivesse acertado no final, você ganhava. Não ganhava. Empatava. Ah, você ganha. Bom, empatar com a Fê, pra mim, considerando você, é ganhar. É a vitória. Empatar é Na próxima eu jogo contra você, viu? Aí eu fico mais equilibrado. Aí é. E no final, quem sabe a gente faz um todos contra o Sage. Não, gostei dessa ideia. Pessoas contra o Sage. Tô fora. Porque ele tá falando que os nossos participantes aqui são quatro, que não acertam nada, que ele sabia todas. Bom, gente, é isso. Agradeço a vocês por terem escutado até aqui. E até a semana que vem. Falou. Tchau, tchau, gente. Obrigado por tudo. Agradeço pelo prêmio, pela emoção. Agradeço a Xuxa, minha mãe, o meu pai. Academia não. E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada, dessa vez sem a presença do nosso ilustre host padrão da Caixa de Entrada, mas com a presença da sua segunda mais ilustre. Aqui é a Adri e estou na companhia de... De novo, o Jim. E para vocês que escutam a gente pelo feed, que não acompanham o nosso site, procurem a gente em www.projetoxpodcast.com.br. E caso algum de vocês queira mandar um e-mail para a gente, é só você mandar um e-mail para tato@projetoxpodcast.com.br. Curta a nossa fanpage em facebook.com/projetoxpodcast e também procure o nosso grupo em facebook.com/groups/projeto.x.podcast. Sempre tem muita coisa legal lá. E para os stalkers de plantão, vocês podem nos seguir no nosso Twitter, no @projetoxpodcast. Bom, essa semana nós não temos recados propriamente ditos, mas temos um esclarecimento. Aparentemente as pessoas acharam que as dicas eram compreensíveis o suficiente e a verdade é que cada um chutou uma coisa mais X que a outra e ninguém acertou as dicas dessa semana. Exatamente como previsto pelo nosso guru Sage. O Sage é um visionário mesmo, né? Por que você acha que ele tá vivo todo tempo, Dri? A sabedoria de milênios se acumulando, né? Bom, muita gente chutou sobre Show do Milhão, sobre quizzes, sobre coisas do gênero. Mas a ideia não era falar sobre essas coisas, nós íamos fazer o nosso próprio. Se alguém tivesse falado sobre a gente fazer um quiz, ou a gente fazer algo assim, mas como não foi o caso, a gente preferiu considerar que ninguém pontuou essa semana. Exato. Vida que segue, continuem chutando. A gente sempre se diverte muito com as pessoas quando elas acertam e quando elas erram. Então, por favor, continuem mandando chutes de vocês, porque são sempre muito legais. E só mais uma coisinha, se quiserem mandar um e-mail pra gente semana que vem, tentando adivinhar por que o Sage não está aqui, eu acho que sairiam umas coisas legais também. Mandem! Isso, boa! Provavelmente na semana que vem ele já vai estar aqui conosco de novo. Ele vai ler e eu acho que ele vai se divertir, então mandem as teorias de vocês. E agora aqui com os e-mails, vamos para o primeiro e-mail do Rafael Taira e ele começa assim. Bem legal o cast, ficou bem divertido. Minhas notas para os blocos, com a maioria dos animes citados, eu não assisti. Então as notas serão com base na minha vontade de assisti-los e não o quanto eu gostei. Acho justo. válido. Ele coloca aqui com o primeiro bloco, a média é 5,75, porque ele coloca cada um dos animes do bloco e tira uma média em geral. Pro segundo bloco ele coloca 6,75. Tipo, 7,5 pra Psycho Pass, eu admito que eu achei que merecia um pouquinho mais, mas deixa eu falar. Pra ver que ele deu menos, porque ele falou que tá vendo. Eu vou deixar passar por isso. Aí o terceiro bloco ele botou 6,5. E o último bloco tem uma média de 6 pontos. Cara, você é bem exigente. Ou não. Ou não, né? Vai saber. E depois ele coloca aqui: concordo com a Dri. Coca-Cola não, é essa Coca-Cola toda. E a gente acaba o e-mail por aqui. Não precisa ler o resto. Ah, que absurdo! Ai, que absurdo! Ele continua: ela serve mais para arrotar por causa dos gases, desentupir pia e te deixar acordado / vidrado como café. Uma coisa, eu nunca fiquei pilhada com Coca-Cola. É porque você não bebeu Coca-Cola o suficiente. É porque eu aprecio os meus rins funcionando bem também, tem isso, né? Querido ou não, na Coca-Cola tem cafeína. Então, na teoria, se você tomar Coca-Cola o suficiente, você tomou tanta cafeína quanto um bule de café inteiro. Pensando bem, tem gente que eu conheço que dorme quando toma café, então tudo é possível nesse mundo. Vai ver o Seiji, gosta de Coca-Cola porque ele bebe muito para manter-se acordado para editar os podcasts. Olha, que isso é um ponto, porque o Seiji não dorme, cara. É porque ele já alcançou um nível espiritual elevado, Dri. Não tem aquele pessoal na Índia que diz que não come, que se alimenta de luz? Então, o Seiji não dorme. O que eu tô fazendo com a minha vida? Por que eu ainda não tenho esses talentos? Aí ele coloca aqui que o meu chute para o podcast 177 é: Show do Milhão, Passa ou Repassa, podcast sobre apresentadores de TV brasileira, porque muitos deles ficam famosos e reconhecidos após participar ou apresentar programas como o Show do Milhão, e alguns deles são babacas, como o Cabeça. Por exemplo, Faustão. Parabéns, Cabeça, você acabou de ser comparado com o Faustão. Pegando você fogo, completou bicho. Mais ativamente na sua vida. Parabéns! Ou um podcast sobre o SBT e Silvio Santos, já que o Show do Milhão e Passo Repassa passavam no SBT. E o primeiro a apresentar o Passo Repassa ou foi o Silvio Santos. Nossa, dessa eu não sabia. Que tinha o slogan: quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Ou o Projeto X sobre programas de quiz, TV Game Show, já que esses dois programas eram TV Game Show. E durante o podcast, pode ser que façam um quiz com os participantes sobre algum tema, que não faço ideia ainda. Você chegou perto. Por quê? Porque, na verdade, o seu chute não foi exatamente a gente fazer um quiz. Você falou, a gente vai falar sobre quiz e vai ter um quiz no meio, mas não. Você chegou, foi o cara que chegou mais perto, mas não era bem isso que a gente queria. E muito obrigado pelo seu e-mail, como sempre. Próximo e-mail do Ayala Leite. E aí, pessoal do Projeto X, meu nome é Ayala Leite, sou de Fortaleza, Ceará e tenho 19 anos. Para começar, sou um ouvinte novo, tem pouco mais de um mês que comecei a ouvir esse podcast. Antes de mandar o e-mail, eu escutei vários casts e até te indiquei para um amigo. E o meu favorito até agora é o de Kingdom Hearts. Gostei bastante do tema, eu não esperava por ele, foi uma boa surpresa. Dos animes comentados, eu vi a grande maioria, dando destaque para Sacramente no Apollo, que eu não colocava muita fé antes de assistir, mas depois de começar, me surpreendeu bastante. Para 10 Kiss, que até hoje é um dos animes de Josei que eu mais gosto, Shigatsu wa Kimi no Usoki, parece que só eu não fui convencido pelo drama da Kaori. Aqui nós paramos, porque é um puta spoiler e nós não vamos estragar a festa de ninguém, por favor. A parte musical atrapalhou um pouco também, ela era tão boa que me fez esquecer da história em certas cenas, me obrigando a voltar e reassistir para poder entender o que tinha acontecido. Mais spoiler. E por último, Katanagatari. Quando ele estava saindo, eu ignorei completamente. O formato não era nada atraente. Seria uma tortura assistir um episódio por mês e ainda suportar a tentação de dropar o anime no famoso episódio Troll. Mas o último episódio compensa bastante e eu não esperava por um final daqui. Para terminar, eu vou deixar a minha recomendação de dois animes do Noitamina, que são Silver Spoon, anime foda baseado no mangá da Hiro Murakawa, e um que ainda está sendo exibido, que é o Boku Daki Gai Naemachi, que até agora tá muito bom e tem a melhor abertura da temporada. PS1. Não tenho ideia do que vai ser o próximo cast, nem se desse mais uma dica que eu acho que acertaria. Tá vendo, gente? Ser honesto é legal pra caralho. PS2. Apesar de desse nome, eu sou homem, ok? É bem comum as pessoas se confundirem e já estou acostumado com isso. Que bom que nós lemos o seu e-mail antes de ler em voz alta e nós tratamos você pelo nome certo, senhor. PS3. Eu falei mais sobre Shigatsu aqui, Kimi no Uso, porque eu já pretendia mandar um e-mail sobre o cast dele. Aí resolvi juntar tudo e mandar um só. Muito obrigado pelo seu e-mail, Shigatsu. Como ficou óbvio, tanto no cast do próprio anime quanto no Noitamina, é um dos nossos queridinhos pessoais. A gente fica feliz que você comentou bastante sobre ele, mesmo a gente não lendo aqui no caixa de entrada os comentários pra não dar spoiler pra ninguém. A gente leu e eles estão no nosso coraçãozinho, tá? Muito obrigado pelo seu e-mail e continue mandando e-mails, por favor. O próximo e-mail aqui é do Rafael HQ, ele manda um e-mail bem curtinho falando: é muito bom que tenha um BO como esse, para poder passar certos animes. Adoro Psycho Pass, mas ainda preciso arranjar tempo para ver Shigatos. E sobre as dicas da próxima semana, jogos e programas de TV. É, a gente não falou de Hugo dessa vez, quem sabe um dia. Oh, já pensou se a gente fizesse um cast assim, que tipo, uma parada interativa, as pessoas controlam um bonequinho? Próximo e-mail é o do Claudio Hiroki Han. Boa tarde, povo querido do PXP. Joinha? Aqui quem digita é Claudio Hiroki, 35 anos, mora em Guarulhos. Um ótimo cast sobre os animes que passam no bloco Netamina. Assisti alguns da lista e valeram muito a pena. Em relação às notas, sem sombra de dúvida, é nota 10, pois como vem da indicação de vocês, eu tenho certeza que são animes de ótima qualidade. Mas, gente, muito obrigada. Em relação às dicas, que eu não faço a mínima ideia do que seja o próximo cast, irei chutar algo sobre Baba Quizzes. Escrito dessa forma. Eu vou ser muito sincera, quando esse e-mail chegou, eu votei pra, tipo, considerar esse chute em nome da sua presença de espírito e pelo fato de que esse nome define perfeitamente o que foi o episódio. Afinal de contas, foi um quiz liderado pelo nosso grande babaca principal do projeto. Então, acho que foi um nome mais do que acertado, mas... Ó, saiba que você tá no topo da lista dos mais perto. Parabéns. Valeu pelos ótimos casts, continuem com um ótimo trabalho, abraço a todos, fui. Muito obrigado pelo seu e-mail. E agora, vamos com o e-mail do Thiago Bungenstab. Olá, pessoas do Projeto X. Aqui é o Thiago Roseta, de São Paulo. O podcast foi bem informativo, serviu para mostrar que existem outros animes bons que não somente os mainstreams e com toneladas de fãs. Naruto, Dragon Ball, One Piece, etc. Pelo que eu entendi, esse bloco Noitamina só tem animes desse tipo, que tratam de assuntos mais profundos, que um shonen porradeiro. Apesar de eu gostar de assistir animes, ultimamente não tenho tempo hábil o suficiente para assistir outras coisas, das que já acompanho e continuam saindo. Com relação ao Super Bowl 50, eu acertei o palpite de Broncos na cabeça. Eu não entendo nada, pra mim é um bando de gente correndo atrás de uma bola em forma de ovo. Esse na cabeça deve ser, tipo, alguma gíria mágica do mal pra falar, tipo, 7-1, sabe? Deve ser alguma coisa assim. Enfim. Aí ele coloca aqui o primeiro chute como programa de pergunta e resposta. Não. SBT. Não. Silvio Santos. Não. Mas esse do Silvio Santos eu fiquei tentado em fazer, porque o Silvio Santos é um cara foda. Ah, com certeza. Não. Puta, admiro a história dele e tudo mais. Quem sabe, a gente pode um dia assumir esses chutes todos como uma sugestão de vocês e... Mistura tudo, de todos os chutes errados que vieram até agora. Ia ser bem louco, né? É maneiro que você tem o Silvio Santos nesse e alguns programas atrás tem God of War. Aí imagina do que ia sair disso. Ia ser uma coisa louca. Ia ser o Silvio Santos batendo na Medusa com um bloco de dinheiro e a cabeça dela explodindo. Sabe, aí é que a gente percebe que tem duplas que não devem combinar pra gravar o caixa de entrada, porque é isso que vocês vão escutar. Ele termina assim que não consegui pensar em mais nada e provavelmente vou errar todas. E ele manda aqui um abraço pra todos e até mais. Então, muito obrigado pelo seu e-mail. Abraços, muito obrigado. E o último e-mail da Carolina Ziegler. Oi, pessoal do Projeto X, beleza? Aqui é a Carol, 26 anos, de Juiz de Fora, mas morando na Alemanha. Bloco Noitamina. Gente, ouvindo o podcast, notei como eu realmente sou fã do Noitamina. Já vi praticamente tudo e o que eu não vi está na minha eterna fila de animes. Sei como é. Sin, Honey and Clover, por exemplo. A qualidade do bloco é inegável. O dessa temporada, por exemplo, é o Erased, ou Boku Dakigai Naimachi, que está sendo o anime mais elogiado da temporada. E a trilha sonora é perfeita. Eu só senti falta de 4 animes na lista. Genji Monogatari Seneki. A adaptação de Genji Monogatari, extremamente bem feita e até mesmo bem adulta. Ele pode ser extremamente maçante para algumas pessoas, mas se a pessoa gosta de drama e de conteúdo histórico, ela com certeza vai apreciar isso. Natsuyuki Rendezvous. A história do empregado apaixonado pela patroa e que é assombrado pelo fantasma do marido dela é ótima e extremamente doce. Uau, fantasmas e triângulos amorosos. Realmente parece ser muito doce. Além de trazer uma boa mensagem para ser levada para a vida. Silver Spoon. Só pelo fato de ser da Hiro Morakawa de Fullmetal Alchemist já valeria a pena dar a conferida. Mas quem diria que a história do menino da cidade do morar e estudar no campo ia dar um anime tão bom. Com excelente equilíbrio entre comédia e drama, ele vale a pena. E a quarta indicação é Zankyo no Terror. É do mesmo diretor de Cowboy Bebop e teoricamente isso já bastaria. Mas o anime tem um tema mais do que atual. Ataques terroristas. E isso porque ele é de julho de 2014, antes dos ataques de Paris. Ao contrário do que seria normal, ele trata desse tema mais do lado dos terroristas do que da polícia. E com o tempo passamos a entender as razões dele. Não que ataques terroristas tenham razões justificáveis. A única coisa que joga um pouco contra ele é o ato final, que deixa um pouco a desejar, mas mesmo assim vale a pena. Beijos, beijos pra vocês e até a próxima. Isso lembra um pouquinho da temática de Higashi no Eden, que você falou em relação a mostrar, abordar a questão do terrorismo. Eu acho que o Higashi no Eden fez um pouquinho disso. apesar de ser numa escala bem menor, apesar de ser uma outra abordagem, é um tema que eles já foi abordado nesse bloco. E que é interessante ver que tem outras obras que estão dando uma nova visão, sabe? Eu quero ver se eu consigo assistir ele logo. E terminando o e-mail, PS, concordo com vocês em relação ao Sagdrop. Eu acabei deixando o anime de lado porque eu caí na asneira de ler o mangá. Extremamente traumatizado e nunca mais quis continuar a ver ele. Talvez um dia eu termine, mas não creio que isso aconteça tão cedo. PS2. O podcast da semana que vem tem a ver com o SBT ou Silvio Santos? Não, não tem. Mas mesmo assim, muito obrigado pelo seu e-mail. Abraço. E pra terminar, a gente vai mandar aqui um abraço para as pessoas que comentaram, ou mandaram e-mails, ou os dois, que são... E o abraço vai para o João Vitor Moreira Gomes, Cosme da Silva Leite, Rafael Taira, Churumino, pro Rui, pro Túlio, pro Pablo Neves, pro Rafael HQ, pro Japaré Paguá, pro Flávio e pro Thiago Chabe. E pra fechar mesmo, as dicas. Semana passada, as dicas foram Show do Milhão, Passo Repassa, Cabeça. Show do Milhão e Passo Repassa fazem referência a um quiz, que foi encabeçado, na falta de palavra menor e melhor e menos escrota, pelo Senhor Cabeça, que obviamente tinha que colocar o seu egocentrismo e seu culto à personalidade no meio desse episódio. Essencialmente é isso, um jogo de perguntas e respostas com os nossos participantes, organizado e conduzido pelo Cabeça. E as dicas da semana que vem são Morcego, Preparo e Novela. É isso, galera. Muito obrigada por terem escutado. Continuem mandando e-mails, continuem comentando. Mandem suas sugestões, mandem seus pedidos, comentem as nossas coisas. Falem conosco, nós adoramos a atenção de vocês, nós adoramos o carinho de vocês. E é isso. Beijos e até mais. Abraços e até mais. Beijos. Tchau, tchau. Bomb for dang dang dang for ding and on ding boom. Bomb bomb bomb bomb bomb bomb bomb bomb bomb bomb for dang dang dang for ding and on ding boom. Bomb a bomb a bomb bomb a bomb a bomb a bomb dang dang dang ding dong ding blue moon.